esse mundo. Quando tu disse eu aqui, até e tu vem de quando cante bate, tem que ficar cantando cá. Se fala e ali se embala. Eu sou lindo, sou lama e mim. Ele se sentou na cadeira assim. Jangan engkau memaksa, membuka rahasia. Biarkanlah semua itu tak terungkap. Biarkanlah semua itu tak terungkap.